pra comer no meu apê. E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer, com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira, comida de primeira. Comidinha mineira é um trem bom demais, quem come, quem conhece, não esquece jamais. Pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Você tem dois negócios, um lugar que satisfaz, um na rua da frente, o outro na de trás. O da frente está aberto, tem um movimento certo, falta abrir só o de trás. São João com Ipiranga, onde te conheci, comi sua comida, nunca mais eu esqueci. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem igual, e tem a estrangeira que é muito especial. Eu como a japonesa e também a portuguesa por causa do bacalhau. Saquei pra esquentar, vinho pra completar, mas na hora do vira-par não dá pra comparar. Levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Negócio de cabelo é o que mais grana dá, mas os cabeleireiros não te deixam entrar. Eles são os pioneiros, lutam pelo seu lugar, e guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Não dá pra encarar, não faço zigue-zá, nem jogo caxangá, melhor deixar pra lá. Uma comidinha boa simplesmente me fascina, dá dinheiro e dá prazer. É o negócio da China. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer. Muito obrigado. Gostaram da comida? Mas vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar e eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer e eu levei você. Que maravilha! Aprenderam bem, hein? Mas que beleza!